MEC FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, a Sinfonia número 1 em Dó menor, opus 68 de Johannes Brahms, foi a atração principal do concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira promoveu na Cidade das Artes no dia 7 de julho de 2014. Consta que Brahms levou mais de 20 anos para completar esse trabalho. Os primeiros esboços de sua primeira sinfonia, ele produziu em 1855. Sua estreia, sob a condução do maestro Felix Otto Dessoff, somente aconteceria em 1876, na cidade de Karlsruhe, então pertencente ao Grão-Ducado de Baden. A demora na conclusão desse trabalho tem, ao que tudo indica, duas explicações. Em primeiro lugar, a evidência de que Johannes Brahms era um crítico severo de sua obra, o que resultou em frequentes revisões de seus primeiros trabalhos. Em segundo lugar, a expectativa de seus amigos, do público e da crítica, de que ele seria o herdeiro de Beethoven. Diante disso, prevalecia a certeza de que sua primeira sinfonia seria, sem dúvida, um trabalho extraordinário. Por causa disso, Brahms, é claro, buscava refinar incessantemente sua sinfonia. O certo é que não é difícil detectar nessa obra a influência do gênio de Bonn. Muitas semelhanças podem ser percebidas nos movimentos finais da primeira sinfonia de Brahms e da nona de Beethoven. O maestro Hans von Bulow chegou a designar o trabalho de Brahms como a décima sinfonia de Beethoven. Brahms não se ofendeu com isso. Com essa obra, que o inscreveu definitivamente na relação dos grandes mestres austríacos e alemães da música sinfônica, ele desejava, reconhecidamente, prestar uma homenagem a seu grande ídolo. Com regência de Roberto Minchuk, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta a Sinfonia número 1, opus 68, de Johannes Brahms. Thank you. Thank you. Thank you. A Sinfonia número 1, em Dó menor, opus 68, de Johannes Brahms, foi executada pela Orquestra Sinfônica Brasileira sob a regência do maestro Roberto Mintchuk. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Prossegue a Rádio OSB com a apresentação do prelúdio da ópera O Garatuja, de Alberto Nepomuceno. Comédia lírica em três atos, baseada na obra de José de Alencar, O Garatuja, que seria a primeira ópera efetivamente brasileira, não foi concluída. Vamos ouvir seu belíssimo prelúdio na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, que tem a regência do maestro Roberto Mintchuk. Thank you.